volta a cabeça. A cale ai tal saudade. Mundo acri volta a desbeça. A cale ai tal saudade. Mundo acri volta a cabeça. A cale ai tal saudade. Já cri volta a bisbeça. Cá vou ouvir, cá vou escutir. Seja argumento que tem fundamento. Tenta cumprir, tenta seguir. Vou sincera com o coração. Cá vou ouvir, cá vou escutir. Seja argumento que tem fundamento. Tenta cumprir, tenta seguir. Vou sincera do meu coração. Fala pra quem falar, se nada tem pra sustentar. Valor do falador, tá na força de se pensar. Fala pra quem falar, se nada tem pra sustentar. Tá na força de se pensar. Fala pra quem falar, se nada tem pra sustentar.